起风了，这这么来起风了，这样。 Попал на этот раз, потому что 2, só autorizar o sinal de prosseguimento, deixa para 2002, ajuste na 013, conforme o celular. 372 Equador, 275, 4311, indo 2028. Motor Salvador 208, bom dia. Controle Salvador, Golo 372, Pucajão, Caju. Golo 372, Papa Comandar Popular, Departamento 370, via Puca. 370, via Puca, 372. Possibilidade de voar fora de Jambo? Possibilidade de voar Jambo, Golo 372. Jambo, muito grato. Chamando 312, completa aproximação, chama o Pedro Salvador, 118, decimal 95. Será uma 970 linda, qual a pintada? Será uma 970 autorizada, linha de colar, que chama 0, vento 0, minha 0 graus, 09. Autorizado a alinhar em Matur Pitosa. contato com a minha, mas eu considero a 690. Vamos decolar aqui, soma 0, vento 0, 4, 0, grau 0, 9, 9. Autorizando, aliás, de falar que estão na 7.0.3.0.0.0.8. autorizado decolar pistão na 7500-3007. Azul 2705, atualizando. Aliás, está com a questão na 0-0-0-4-0, grau 0-7-9. Controle de Salvador, 2705. 08, boa, 2705. Controle de Salvador, boa, 2705, decolado na Serra Itacuã, meu pé. Azul 2705, contato radar, segundo para o 340 via São Bona. 340 São Bona, azul 2705. Abriu o óculos mais quente, pergunta livre para a coordenação. 705 pode valer, dá presente? Eu estou usando o direto que eu falei da ajuda 2705. Eu ia fazer 715.

3 1 1, completa final, chama seu Salvador, 1 1 8, decimal, 95. Thank you. Charlie Alfa de 5. Pode achar de Alfa de 5. Lá já está fazendo esse Echo, contatando o Oscar do Unicórnio. 1-9-0, capacidade ao final do procedimento, Xena 3, Salvador, 1-1-8, decimal 9. A informe é autorizado táxi via táxi Romeu. Bahia, Maceió, Litorão, ajuste 9013, sucesso através do Santos Santos. Papá, mais breve informe. Para o 3, para o 2, 3.